hoje eu vou beber até dar uma dor, tentar esquecer um pouco aquele amor, aquele amor. Ô garçom, me traga mais uma cerveja, uma cachaça quente, põe aqui na mesa. Hoje eu vou me embriagar. Todos me aconselham, diz que quer meu bem, mas é tomando uma que a cura vem. A cura vem. O dia amanheceu, eu já tô de ressaca, aí vou pro boteco e tomo outra cachaça se passa. Vou beber até dar uma dor, pra esquecer aquele amor, pra esquecer aquela ingrata. Vou beber até dar uma dor, o meu relógio já parou, mas só bebendo o tempo passa. Mais uma cerveja, uma cachaça quente, põe aqui na mesa. Hoje eu vou me embriagar. Todos me aconselham, diz que quer meu bem, mas é tomando uma que a cura vem. A cura vem. O dia amanheceu, eu já tô de ressaca, aí vou pro boteco e tomo outra cachaça pra ver se passa. Vou beber até dar uma dor, pra esquecer aquele amor, pra esquecer aquela ingrata. Vou beber até dar uma dor, o meu relógio já parou, só bebendo o tempo passa. Vou beber até dar uma dor, pra esquecer aquele amor, pra esquecer aquela ingrata. Hoje eu vou beber até dar uma dor, o meu relógio já parou,